Salvador, mora em Salvador, lá de casa 7644, confirma o PNRL. Federal 9976, formação Tango, confere número 2 da Copa. O 970, o solo 18, direito no 219. 219, 270. Com o TAM 3305, confirmou somente, pelo menos? 211. 211, TV, a parte 1 no Índia, quando te espera chamar do Yono, no Índia do Sol 95, altímetro 10, 16, é bom, Lu? Com o 970, taxi TV Alfa, Kilo, Paz 3, 2, Romeu, é a posição. Quem ouviu ouvir? Quem está aqui via Paixão no Índia, quando tiver a chamada do Rio, no nome de Sol 95, altímetro 10, no meio, bom voo. Blue 4982, again, Texas Center, frequency 126.85, over. Watch your C35, thank you, have a good night. O 3305, autorizado a alinhar de decolar pistão no zero, vento no 20 graus, no 09. Autorizado a alinhar de decolar pistão no zero. Confirmo 5001, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10, com a primeira curva direita na saída da Eole da Morte. No pouso 10, primeira aerovia, após salvar até conforme outro. Transponde 5460, controle em 10, decimal 8. Controle 1-2-0, decimal 8. Controle, boa, tá 3-3-0-5. Tá 3-3-0-5. Tá passando 1500 da Puca, Caju. Gente, tá 3-3-0-5, o controle Salvador está em contato com a NAPA, que eu estou Confirme para o tá 3-3-0-5? Então 3305 está em contato, radar. Sim, 3305. Aí, Leda Motte. O peso 10 é a primeira via, após fugir conforme a hora. Transponder 5455, controle 120, decimal 8. Primeira curva à direita, confirmando. 09973, protegimento correto, confirme já pronto para o pushback? Sim, se autorizado, é parte táxi. Azul 4959 e avada para o pushback estacionamento número 2 do setor. Aguarda. Olha, eu vi o 5972 para Galeão 1660 para a Copa. Aguarda no nosso copo com a contão. No decola os 26, controle no 208. Confirme a frequência no 208? Afirmo no 208, tem um bom voo. Obrigada, controlado. Autorizado, meu ponto de ataque, né? Trolha azul, 9271, no bot. Azul 9271, meu controle, meu cordial, contato radar, prossiga como autorizado. Gente, da Eole da Morte, vazou meu 3.0, azul 9271. Pode voar até junto ou 3305? Aguarde. Bom, tomador, boa noite, eu sou minha 284, estamos na posição 4, puxa pegada. Puxa na minha 284, número 2 do setor, aguarde. Número 2 aguardando, minha 284. Encaminhada ao centro do município e foi negada. Deverá cumprir a saída. Ah, foi mais cedo. Muito obrigado, viu? Estou usando a Pro de Puka, 3305. senhor, eu tenho uma chance de poder dar um 310 para o Santos 3305, você vai poder atender ao 338. Frente, vou consultar o centro. Muito obrigado. Aguarda a copa. Não, querido, nós já copiamos para a pista de estacionamento. Comandor, Oxalé 63-13-168, aguardo 4h30, alterna Galeão, pronto, tá? Oxalé 63-13, sexta via Índia, ponto de espera e chamação em 1-1-8-2-1-9-5, altímetro no 0 no meio, morro. Via Índia 295 no 0 no meio, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Faz o chaneta autorizado, 624. Táxi, geral, 7973, 431, 2 a bordo, Fernando Guarulhos. O federal 9973, segue TV Apache 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1-1-8-2-1-9-5, altímetro 1-0-1-6. Confirma somente o problema. 02. 02? Sim. Como número 2, siga na frente, arroz da avião, com bom voo. Obrigado. Polo azul 5001 para pedir acionamento 09. Azul 5001 autorizado, pushback acionar, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 01. Oxalé 6224, na escuta. Na escuta, 6224. Após a passagem da Embraer da Azul a retaguarda, inicia o pushback e reporte táxi. É, após o Azul, inicia o pushback acionamento 6224. Corrigindo, é um Boeing 737 da Sideral, só corrigindo a aeronave que vai ir para a retaguarda aqui. Gente, no 6224. 3305, chame Recife, 2685. Dois, prosseguir. Você é estimado aí para a cópia? Está tudo pronto aqui. 3-5-9-7-2 autorizado, Galeão, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída da Euleda e Irume. Rapaz, Irume conforme em rota, transponder 5465, controle 1-2-0, decimal 8. 5-9-7-2 autorizado, 360 para Rio de Janeiro, Galeão. Saída da El, Lady Roma, após conforme plano, decola da 10 para a direita, transponder 5965. Controle 1208, já pronto para posicionamento na posição. Gente, o número 2 no setor agora. Azul 2774 autorizado, se tiver que acionar, reporte táxi. Qual a estimativa por 4959 para posicionamento? 4959, número 2, número 3, no setor, aguarde. 4959, copiou? Pessoal, o 4959 é o número 2, né? Sequência sideral. Negativa, é o número 3. A primeira nave é a VTR da companhia, após o Rio e após o Céu. Azul 5001, rapordo 124-24, Tonomia 0440, Serra Bravo, Rodolfo Alcântara. 5001, táxi via Apache 1 no Índia, ponto de espera chamado 1-1-8-3-1-9-5, altímetro 1-0-9-6, segue como número 4 no ponto de espera, na sua frente, o Airbus da Avianca. Ok, segue a Avianca como número 4 via Apache 1 no Índia, ponto de espera 1-0-2-9-5, para aqui. Eu 974, aguardo para cópia. Informação dando confere, prepara a saída da EL. Gente, está passando agora ao nível de voo 160, azimuth é o 219-27 milhas, chama Recife, a frequência de 125. Autorizado, alinhar e decolar 610, vento 110 graus 9 nós. Alinhar e decolar da 10, 6613. Após a rolagem do Airbus da Avianca, autorizado alinhar e manter federal. Quais a Avianca, manter federal. Xené 624, mantém a ponte de espera. Mantém, 6224. Xené 6313, decola ao 37, chame agora o controle no 208. 208, 6313. Decola na 10, comprimento curva direita na saída da Ela e da Mótio. Autorizou a 10, primeira aerovia após conforme a rota prevista na plana de voo. Transfone 5474, controle 120, decimal 8. O seu Guarulhos autorizado, 340 nível, decolando a 510, curva direita. Você tomou por diante inicialmente, da EL, esquerda, morte, vai a saída, 5474, funciona. 120, decimal 8, controle de saída, 5974. 5974, protegimento 40, porta pronto para o pushback estacionamento. Mostrar o risco 5974. 5972, autorizado para o feedback, está na reporte 10. Autorizado, puxa acionamento, para o para o saque 5972. Salvo Salvador, boa noite, é o gol 1134, 5 autorização Maceió, 6-0, portão 1-2. Gol 1134, aguardo o minuto cópia, prepara a saída, busca a transição caída. Busca Cazu, gol 1134. Sierra 9973, atualizar a decolagem, vento 1.10 graus, 9 minutos. Information Tango, will be ready to start and push in 2-5 minutes. Confirmation to Gate 310 and the confirmation. Registration is November 198 Alpha Alpha. Airline 230, go ahead. Yeah, American 230, Gate 10 with information Tango. We're ready to push and start in 2-5 minutes. We would like to put clearance request through Miami. Okay, send the mic to copy, please. American 230. Era 9973, é colo 40, controle no 208. 208. Controle, muito boa noite, será o 9973. Será o 9973, é o controle, boa noite. Está em contato, radar, prossiga como autorizado. Seu guarda Elda presente, ó. Autorizado, tá, Elda. Autorizado decolagem, vento 1.10 graus, 9 nós. Autorizado decolagem, 9.0, minha bolsa espaço. Aí, Salvador, boa noite. 5.001, pode ficar no 0, só. 5.001, autorizado a linha e mantém. A linha e mantém na sequência, 0.1. Confirmando o Guarulhos, confirma pelo menos? 9.05. 05, a bota que teve a parte 1 no Índia, ponto de espera do Rio no noite do Sol 95, altímetro 10, 16. 16 e a parte 1, ponto de espera 1895, bom trabalho. Bono 347, aguarda a conta. 2774, finalizando o pushback. Tá iniciando o pushback. Frente, autorizado. Está passando agora o 110, retornando a rota voando ótima. Minutinhos iniciam. Era 9 da companhia, já está realizando o pushback no, na posição 3 ao meu. Decolo 42, eu sou o código 5466 e chamo o controle 120.8. 5466, chamo o controle 120.8, eu chamo 6224. Eu olho do 2774, está iniciando o pushback na 3 ou 1000, como informado pela infra-S. Ah, Conde. Luciano 6224, acione o código 5466. Acionado 5466-6224. Sim. Gente, qual foi a posição que você encontra? 3-2. Gente, azul fax 959, autorizado o pushback e a ponte fax. Azul da fax, azul quadrado, esperado. Desça para 4.000, foi direto ao Serra Vitor 366 para aproximação da aeronave. Desça para 4.000, Rio, no estadio 16, Mano Serra, Victor 366, vai em África do Estadão, com 860. Controle, essa é 6224, desvio à direita da rota, pro 060 por 5 milhas, informações. Positivo, livre. Tá livre, 6224. Bom, Nuno, 34, cotejamento correto, pode pronto para o pushback e acionamento. Boa tarde. Salvador Rio, 5974, posição 62, pushback e acionamento. Número 30, setor aguardo. 9745. Azul 27745, número 2, setor aguardo. Manda na agora. American 230, go ahead. 1 minute more to copy, okay? American 230, thank you. Sorry, o Federal 9973, alguma possibilidade de voarmos por básica presente? Eu mantenho a saída, Federal. 208, 5001, para. Recife 1251-6303. Estacionária, pelo espanto, retornando agora para o Deconte. Certo. Salvador, Bonete Azul 5001, passa 1300, Nadal. Azul 5001 é o controle, está em contato radar, ao passar 2000 pés, curva à direita, valida. 12 vai de upload, Azul 5001. 09973, chame Recife, frequência 125, Alan. Controle Salvador, chame Recife, 125, UNO. 25, UNO, boa noite. Boa. Controle Salvador, chame na 224, solicito nível 170, continuar. Positivo, sub, mantém 170. 170, minha 224. Azul 4955, a bordo, 3h50, altera Salvador. Eu vou te esperar chamar Tony 1 no 8 de 95, PAB, por gentileza. Confirmo, 65, PAB, vai até a via Bate 1, Índia, Torre 295.0, Azul 4974. Azul 2774, na escuta. Tem condições de realizar o pushback simultaneamente com a aeronave na posição 6 Lima para o fluxo de tráfego devido à performance da aeronave, no caso seguirá como número 2 até o ponto 7. Gente, graças pela colaboração. ADM autorizado, reporte para o ataque. Rio 5974, autorizado o pushback, realizará o pushback simultaneamente com a aeronave no, na posição 3 Romeu. Tem condições para seguir? Recebeu autorizado o pushback, o para o pushback aguardo para o pushback e acionamento, após a passagem da TR da Azul a retaguarda, início o pushback e aporte para autorizado para o 5972 decola 48, controle no 208, bom voo. 208, boa, próximo. Salvador, Controle Salvador, boa noite ao Rio 5972. O 5972 é o controle, boa noite, está em contato com a Fã de contato radar da presente, autorizaria para o Adileda ou da El? Não, negativo. Vamos para a saída Rio 5972. Como saída 5972? Boa noite, 68, dia. Para 2.500 pés, está autorizada a aproximação. 2.500 pés, autorizada a aproximação. Boa noite. Autoridade de decolagem pistão no zero, vento no 0 graus, vento no zero. Decolagem autorizada na pista no 0, azul 4959. Informação do Tango. 3600, vou ir para o Serra Vitor 368, desça para 6000. 368, 6000. Sim, um ajuste 1096, 3600. Ajuste 1-0 no meio. 1-0 no meio. Controle, bom, 8-6-8. Você tem uns desvios da esquerda para evitar alguma formação de tráfego comum? Controle, autorizaria para o 5001 direto Mótiva? Vou para a saída, 5001. Compre. Controle, Salvador, vamos sair 2-3. Chega. A gente mesmo aconselha você que vai para o outro. Número 3, sujeito a mudança em função do tráfego. Ok, então, só pode ser só depois que você voar na prova do Rio Oeste Salvador, acertar a base de sobe na esquerda da unidade. Eu agradeço, mas não vai ser possível. Quatro a bordo, 13:50 de autonomia, Galeão. Taxia via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado em 1-8-2-9-5. Altímetro 1-0-9-6, segue como número 2, à frente o Bang da Gol. Como número 2. Controle, boa noite, azul 4959, decolada na Coral. Azul 4959, troca o código para 5462. Azul 4959. Azul 2774, copia 256, 3 horas e 30 de autonomia, apenas vitória. E via parte 1 no Índia, vou te esperar de matonha no noite 2495, altímetro 1096, bom voo com a 10, posição, siga na frente o Boeing 727 da Rio, segue como número 3. E aí, parte 1 2795, obrigado. 388, obrigado, boa noite. Bom, 1-1-3-4 para o táxi de autonomia de 1 hora e 2 horas que alterna São Gonçalo do Amaré. Seu B1 não foi suspeito. 1-1-3-4, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera de Madonha, 1-9-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8- decimal 9, voo no 134, obrigado e bom trabalho, 8190 também. Dois Salvador, desça para 8000, ajuste no 068, Serra Vita 368. 24, condições de decolagem imediata? Afirmo. Autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento no 20 graus, 121. Autorizado a decolagem, então no zero, gol 1-1-2-3-4. Então 3600, voe para o Serra Vitor 366, desça para 2500, autorizado a aproximação, Rinaldo. Não tem ponto de espera. 1230, ready to copy. Get to Miami, flight level 340. Say call 710 after project call left to turn. Moment of correction. Board departure after meaning. Approval 220 is for steering after condition of flight plan route. Salvador approach frequency 120, that's small 8. Understand, we're cleared to Miami to flight level 340. It'll be runway 10, Momo departure. Departure is 120.8. And you have a clock? 5510. And the Borba departure. Bravo, Oscar Romeo, Bravo, Alpha. After naming position. Okay, after naming position, direct to Bravo, Oscar, Romeo, Bravo, Oscar. Bravo, Oscar, Romeo, Bravo, Alfa. Rio 5972, chame Recife, frequência 1260, caso negativo, 1288. Obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, gol no 134, passando 1700 aos 350 na Boca Aracaju. Gol 1-34, controle, está em contato radar. Ok, contato radar. Só 1.600 pés, gol 8.008. 230, understand, you want us to do the Borba departure? Borba 1 Alpha? Only Borba. Borba after naming. Okay. Okay? Understand. So it will be the Momo departure and after naming, direct Borba. Incorrect. Borba departure after naming. Bravo Oyster Romeo, Bravo Alpha after that naming. Okay, Borba departure and after naming for American 230. American Line 230, is that correct? You want to confirm in Salvador approach 120.8. Okay, 120.8, American 230. Confirming your red to push? Not yet, American 230, another about 5 minutes. Okay, report to red to push and start. 230. Azul 27, Azul 2774, como número 2, ponto espera. 2774, mantém o ponto espera. Ah, não tem. 1016, desça para 8000, vou para o Serra Vitor 368. 8000, na proa do Serra Vitor 368. 4 Controle com o 723. Prossiga. Aperto 1, pequeno desvio de esquerda, 5 graus de esquerda, devido à formação. Eu estou ciente. Na Suburba, direct Nanny, para American 230. And the squad is 5540. 5510 American 230. American 230, direct correct, quite red, push and side. Salvador, boa noite, senhor de Branco. Gol 1868, Flexeve, Alfa Juliette, para o Gate 0. Alfa Juliette para o 05868. 74 autorizado, decolagem pistão no 0, vento no 20 graus e no 2 nós. Seria interceptar a final do procedimento nessa prova que está autorizado. Negativo, senhor número 2, só tem no ticket o número 1. Ainda não, senhor. Certo. O senhor vai perder altitude entre o farol de... o farol da Barra e o farol de Itapuã. Eu não posso manobrar o senhor à direita, eu vou deixar o senhor efetuar o desvio, você parar em altitude. Sim, sem problema, o voo 723. Se não perder o sequenciamento, a gente passa o curso de aproximação e completa... Vira antigo axé. Não tem mais isso aqui não. Sem problema então. Vai para o Itapuã, ou melhor, só vai para a esquerda. Vou ao Itapuã, guardando a autorização para ingressar na final. O senhor está afastado do tráfego número 1 agora. Exatas 5.4 milhas. O senhor vai manter a presente proa e vai descer para 2.500 pés. Reduzir a velocidade para 180 mais. Iniciando a redução, descendo 2.500, mantendo a proa. Perdeu já contato visual com o tráfego, algum 723. Então 3600 em aproximação, chega o trem, chame torre 1985. Gol 1134, chame Recife 1685. 1285, 1935. Qual milha eu estou com campo 3600? Verde. Contato radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo como autorizado, Rio 5974. Gol 723, eu já tenho separação suficiente, reassumo a navegação, vou ir para o Serra Vita 366, 2500, autorizado a RNAV. Ok, grato, esquerda reassumindo o Serra Vita 366, está autorizado a RNAV, 1723 da Gol. Então 3662, desça para 2.500 pés, vou para o Serra Vitor 366, autorizado RNAV com 2209. Não é dessa 2.500, 3.600. Azul 4107, desça para 4.000. 4.407. Azul 2703, boa noite, vou para Ponf, para... Retoração e posteriormente a RNAV pista 10. Na flor de bosque, na retoração a RNAV da pista 0. Positivo, Lívia. Cruzando 9-0. 3152, vou para o Serra Vida 368, desça para 8.016. 23, faça Sierra Vitor 368 e aproximação, reduza check-train, torre 1-1895. Ok, é 366-723-1895, muito obrigado, boa noite. Boa. Eu 362, MC, redução para a velocidade de aproximação. Reduzindo a mínima, 366. Azul 2713, identifique. 2713. Entendido? Laser na final. Confirmando, laser na final? Afirmativo. X 3600, suba para 4000 pés e chame agora o controle 120-18. 208. Oi, Salvador, com 723, boa noite. Serra Vista 372. O 723, informe visual, por favor. 23. Azul 2777, agora da intersecção próxima, primeiro. Sim, se aguarde mais alguma distância, 2774, devido ao tráfego que arremeteu, ele ainda precisa livrar o eixo de decolagem para essa decolagem com segurança, tá ok? Muito obrigado. Zero, bom, 723. 723, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus, no 3. Leve pouso, pista 10, com 723. Zulu 4107, desça para 2500. 2600, vou notar. 2600, início de operação, direita para a 250. Direita, 250. Vai passar o 366, 36 menos. Cheque frente, chame torre, 1-1-8-5, 3662. Boa noite, torre. Salvador, até 3662, passou 3666. 3662, continua a aproximação, aguardando vista livre. Aguarda. Dragon Line 230, Fiat, Ocean Sight, Report Red, 46. Tiago Vitor 368, nós vestimos 06. Rio 5974, chame Recife, frequência 1260, caso negativo, 1288. 60-288, Rio 5974. Código 1098, boa noite. 1098, desça para 10.000, voe para o Serra Vitor 368, Ligue 16, 250 a mais. 3600, direita, proa 275. Direita, 275, 3600. Então, 3600, a intenção do controle é vetorá-lo no sequenciamento e não além de 15 milhas, ok? Ah, certo, 3600. 4107, voe para Serra Vitor 366-2500, está autorizado a Renato. 366-2500, autorizado a Renato. 4 minutos. São 3152, desça para 5000. 5000, Sérgio. São 3178, desça para 6000. 6000, 1098, desça para 7000. 7000, nosso menor não será autorizado essa decolagem. 2774. Serra Vitor 368 e descida para 9000 com 1016. E arremeteu como vontade disso, fica atento. Ah, muito obrigado. Estava curioso. Azul 4959, serviço já está terminado, chame Léo, frequência 201. Léo 201, obrigado, boa noite. Autorizado a linha Mozip, como é? A linha mantém, ó, azul 2774. Santo 3000, tráfego à direita, afastado 6 milhas e meia, aeronave da Azul 3500 para 2500 para aproximação. Gente, meu mesmo visual, 3600. Logo no 1, libera a direita, sai Salvador 1, 219. Eco 219, 319. 3662, ready to touch. Então, 3662, isso aqui seria a Alfa, a ponte antes da Juliette. A Alfa, visão da Juliette, então 3662. Desça para 5000 ajustado. 5000, 2700. Então, 3600, desça para 2500 pés, direita para o 360. 360, 2500, 3600. Via India, controle aqui na VEG nessa proa no máximo meia dúzia de milhas para retornar com curva direita devido ao sequenciamento. Decolar o 1-3, controle 1-208. 1-208, boa. 1-4-1-0-7, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Obrigado, pouso 1-0, 4-1-0-7. Boa noite, azul 2774. Azul 2774, controle, boa noite, contato radar. Prossiga com autorizado. Sim, 2774. 3152, desça para 2500 pés, curva à direita, voo para Serra Vitor 366, aproximação, em nave autorizada. 62, autorizado via Juliette até o gate 07 após a passagem do da aeronave da América. Após a América, Juliette para o 07, 662. Roger, Portugal 023, clear to 8000 with the altimeter 1016 and the flight direct Sierra Vista 368 for GNSS approach. Yes, the altitude 8000, altimeter 1016. Altimeter 1016, altimeter 1016. 3600 no Sierra Vitor 366, mais uma vez, cheque o trem por 1895. 3600. Foi Salvador, 3600, passando 366, estabilizado. 3600, continua a aproximação, guardando a pista livre. Guardando, 3600. Portugal 023, speed should be 250 knots for traffic. 250 knots, Portugal 023. Então 78, desça para 2.500 pés e vou observar a vida 366. Dona 098, desça para 4.000. 4.000 na 098. 3152, reduza para velocidade de aproximação e efetue cheque para pouso. 534, desça para 5.000. 5.010, azul 8, 5.0. Linha da direita, o azul passando para o 3.000. 3.152, passa a Serra Vitor 366, aproximação, cheque o 31.1.1.8.9. Pouso autorizado, versão 20 graus, 12 nós. Livre, pouso 3600, 2.500, 09. 2.534, desça para 2.500. 2.534. Pouso 92, velocidade 220. 220, 09. Era na verdade mesmo.